ser um símbolo, um exilado político, por ser um gabiru. Não tão lesado assim, não tão lesado assim, não tão lesado assim, eu. E gabiru, e gabiru, e gabiru, ei, gabiru, e gabiru, e gabiru, ei, gabiru, e gabiru, e gabiru, ei, gabiru, e gabiru, e gabiru. Vou voltar pra casa de novo. Vou voltar pra casa de novo. Ei! Troquei poeira pro político, fiz um pacto em São Cristóvão, um couro da Zabumba, guarda um pedaço. O dia em que o suor virar a alegria, que os olhos tocarem na mãe brincando de aliviar. Chão que me fez, do chão sempre ingrato, mas o chão que me fez.